mentir. É fácil não mentir. Mas eu quero assim. Já deu meu horário, bora lá no Carmo. A serva tá gelando, desce um cravinho. Você tá estrelado, mas você quer arte. Deusa sedutora, só no tabaquinho. O sol te acaricia, só sente a magia. Vai ativando sua marquinha. Não teve despedida, marcou a minha vida. Fica comigo e essa batida. Com a fantasia, dança me inspira. Minha melanina me ilumina. Minha favorita, fonda licergia. Me vicia, me alucina, sempre fica. Balança, dança com uma onda do mar. No ritmo da melodia. Se tá perdida, a vida vou te encontrar. Suas curvas movimentando em sincronia. Eu balanço, balanço no cacá. Corteza forte, você quer me levar. Hoje eu vou navegar entre suas coxas. E se pá, vou me afogar. Esse oceano de desejo só no olhar. É muito sentimento, você vai transbordar. E você já vou. O Brasil é meu jeito, vai gozar. No mar, vem ver você dançar. Balançar no toque doce brilha. Meu sol. Já deu meu horário, bora lá no Carmo. Tá gelando, desce um cravinho. Você tá estrelado, mas você quer arte. Deusa sedutora, só no tabaquinho. O sol te acaricia, só sente a magia. Vai ativando sua marquinha. Não teve despedida, marcou a minha vida. Fica comigo e essa batida. Com fantasia, dança me inspira. Minha melanina me ilumina. Minha favorita, fonda licergia. Me vicia, me alucina, sempre fica. Balança, dança com uma onda do mar. No ritmo da melodia. Se tá perdida, a vida vou te encontrar. Suas curvas movimentando em sincronia.